Estúdio Mike Charlie Juliette, está próximo à rotatória, está tudo bem com o aeródromo. Ciente, chipando ingresso de circuito, sumitou em 1,9, decimal 9. 7,8,9, grato, bom serviço. Torre Salvador, o Mike Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, prossiga. Bom dia, senhor. Procede Litoral da Conquista, Serra Bravo, Quebec Litor. Próxima rotatória, vai ter sinal na final da 1-7. Sim, está autorizado, sinal da 1-7, reporte. Rotatória. Azul 2759, boa tarde. Com fins nível 300 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, via Upper Zulu 2-1. 513 no transponder, controle 120 decimal 8. 513 no transponder? Afirmo. Autorizado com 300, roda do land voo, decola da 1-0, curva direita, saída é Arbor Elefa. 513 no transponder, 1208, controle azul 2759. 759 correto, para posicionamento. É 213, iniciando o pushback agora. Gente, champão para o táxi. Chamará a senhorita. Final 97, o Mike Charlie Juliette. Gente, autorizado, pouso, táxi, pátio, informe no solo, vento 1 do 20 graus, 89 Juliette. Autorizado, pouso no pátio, chamará o solo controlado. Salvador, boa tarde, foi 3204, informação Mike. Então, 3804, essa notificação via chegada a Mare, vê se mantém a 2-10, ajuste a última metrô no 0-4, em ponto final do procedimento LS, que foi pista no 0. Via Mare, para 2-10, 3204. Você é voadora? Bravo, chamou o solo? Confirma o horário do ABT? Gente, vou checar com a sala IS um minuto, por gentileza. Salvador, boa tarde. Está 32 no meio, autorização Fortaleza. Tem 2 no meio, aguardo um minuto para a cópia. Mais Charlie Juliette. Chegou a pátio? Pátio 4. Ok, frequência livre no solo, considera 5-2. Dá certo, volta Trans 3264. Fortaleza nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogbur, Proti, via Upper Zulu 19, após conforme. 5124, transponder, controle 120, decima 8. Após Momo, voo que? Cogbur, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme, após voo a Proti. Autorizado Fortaleza, 370, decola da 10, curva à esquerda, Momo, Cogbur, Proti, peso Luno 9, rota do plano. 1208, controle, transponder 5124, seguir 3, reportar a pronto, então 3, 2 no meio, obrigado. Fugimento correto. O Oxanet está com... 163 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas, próximo para o táxi. 2 no 3, táxi via Patins, a ponto de espera, torre 118, desse 95, ajuste no 014, morro. 118, confirme a torre. 1895. 1895, B14, obrigado. Paulo Salvador, gol 1867, bom dia. Bom dia, pronto, copa Brasília? Pronto, prosseguindo. Brasília 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor, Elefa, via Upper Zulu 17. 5123, transponder, controle 120, decima 8. Assim, 3620 para Brasília autorizado. Vai decolar na 10, com preceito da Arbor, Elefa, com curva direita após decolagem. Intercepta Upper Zulu 17, vai embora. 5123 no transponder 208, é o controle, gol 1867. 1867, correto, chame para posicionamento. 867. Camarada, estou em contato com a sala IES, aguardando aqui a respeito do seu plano. Um minuto, por gentileza, mantenha a escuta. 3 autorizado, ingresso, alinhagem decolar, pistola 0, vento 1, 4, 0 graus, 8 lãs. A linha decola, 6, 2, 1, 3. Romeu Tang, Zé Bravo, pronto, cópia. Bom local, Enrimar, Enrimar, decolagem. Comprou a Sul via corredor Axé a 1.000 pés. aciona 0137 no transponder e controle 120.8. Galícia Bravo, acionamento de decolagem, torre 118.95, ajuste no 04, mau voo. Via Bravo autorizado o acionamento, tarde, chama para decolagem da 197. Então, se enche com a decolagem para o risco, informe fora do solo, vento 150 graus, 29, Via Bravo. Trafego Salvador, bom dia. O Azul 489, com informação mais, autorização Vitória. Azul 4089, boa tarde, Vitória, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Bidev, via Presulo 44. 5121, transponder, controle 120.8. Ativo Azul 489, autorizado Vitória 340. Decola da pista 10, curva direita da El, Leda, Bidev. Recepta o Resolu 44, 521 no transponder e 20 hoje no Azul 489. 489 correto, para posicionamento. Só depois da chamada novo. Salve, salve, salve, 321, via salve, portão 3 autorizado, chame táxi. Salve, Salvador, igual 2067, pushback acionamento, portão 62. 62, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama de táxi, 2067. CET, Tango Índia Bravo, mantenha-se em agressivo visual, 500 pés na escuta do Salvador. Controle Salvador. O senhor irá manter essa prova para ir ao destino? Afirmo, senhor. 270, aqui está. Vai manter nessa. CET. Então, 3804, desse mantém 2.000 pés, autorizado sinal de procedimento, chame. Bom, chame estabilizado, sinal de procedimento. Então, 3804. 04, chamada estabilizada. Papapá, Mike, acione verificação, mantenha-se em regras de voo visual. Ajuste o altímetro 0904, informe no ponto da descida. Controle 6213, vai precisar voar a magnética 190 para evitar uma formação que está chegando aí em Salvador. Mano, Guno 396, efetuando desvios, confere? Não, é o Oxané, 6213. Sete, informa o término, Oxané 6213, informa o término desvios. Ah, sim, te informarei o término, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, Guno 3910, para Guno 50, para informação mesmo. Guno 396, aciona identificação, via chegada a mar e desse mantém o 050, ajuste o cimento 0014. Deixa da Bahia, 0804, informa o tráfego na posição 12 horas, a 10 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés, o helicóptero 1644 está próximo à posição duna, não irá interferir na sua aproximação. Obrigado. Novembro Alfa, um minuto, copa, confirme seu dado sobrevoo. Cima do GL. Gente, um minuto para cópia. Solo Salvador, azul 489, push back, acionamento, portão. 3089, portão, aguarde para o push. Aguarde. 8867, a gente pode iniciar assim que o colega da companhia iniciar o táxi atrás da gente? Afirmo, no 8867, assim que a aeronave da companhia liberar a retaguarda utilizada no portão 07. Maravilha, então, obrigado. E já vem ver alfa pronto? Pronto. Voo local, Salvador, Salvador autorizado. Decolagem da 107, curva direita, via corredor Axé, 1.000 pés, no TGL em Veracruz. Aciona 01171, no controle 120, decima 8. Já vai ver a foto correta, pode ser PAB? Treinamento táxi com a torre 118 decimal 95, ajuste 1014, bom voo. 2067 para o táxi 180 a bordo, 0350 de autonomia, Alterna Galeão. Salvador, está 3804, boa tarde, estabilizado, localizador no Zé. 3804, o vento 100 graus, 5 horas de pouso, chão 0. Livre 10, 3804. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 014, bom voo. 14, direita Índia, espera 24. 2, 9, 3, 2, 9. Confirme para controle. Início do pushback no 01, não chame pronto para o táxi. Afirma, chama. Após a segunda aeronave da Gol, da Airways, vai ser autorizado. Está autorizado, alto 49. Prossiga, é que Papa Mike. Esse mantém o 075. É que Papa Mike. Azul 2788, pronto. Pronto para a cópia, 2788. Paulo Afonso, nível 150 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, perfil de subida Momo, Cogibo, após DCT. 5135, transponder, controle 120, decimal 8. Afonso 150, decolagem da 10, curva esquerda, Momo, Cogibo, depois direto. Transponder 5135, controle 1208, azul 2278. 2278, apenas corrigindo, após o Momo, voa Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Temos Cogibo, depois de Momo, o 2788. Foi, despejamento correto, sim, pronto para o funcionamento. 2788. Chegou 1867 com 183, 2 horas e 50, Uberlândia. Voo 1867, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14, está como 3, o número do ponto de espera. Gente, Pátio Índia, com 1014, lá no ponto de espera 1895, número 3 no ponto de espera, voo 1867. Muito obrigado, bom trabalho. Também. O azul 4089, apenas reforçando, após a segunda aeronave da Gol, está autorizado o pushback, estamos no coro táxi. Aqui, após a segunda, azul 4089. 5 dias, chegada bom, para ajuste, a última entrando no 014, na escuta do controle. É 410, chegada bom, para ajuste, 14, o 25 solicita executar o procedimento elétrico, da 10. Tente, após a posição pelo, irá voar o Serra Victor 366 para final do procedimento ILS UISC, estrutura 04. Ok, após após a posição pelo, irá voar o Serra Victor 366 ILS 2, que grava. Chama 6213, chama agora 125 na frequência. Uno 251, alterno no 3325. Centro Recife 1251, alterno 13325, Ocean 62, 13, graças, bom domingo para vocês aí, bom trabalho. Opa, tudo bom. Controle, é o Sandy Gabrava, autoriza a tremenda diretora aqui, a mil pés, senhora, uma sensualzinha mil. Mil pés, mantendo mil pés, está autorizado, Sandy Gabrava. Ok, mil, bravo. 32 no meio, livre decolagem, 100 graus, meus anéis. Fechando a rolagem, 1-0, SAM 32, 1-6. Foi, boa tarde, gol 2067, pronto. Gol 2067, após a corrida do TAM, a Lima tem cabeceira 1-7. A Lima tem 1-0, gol 2067. Corrida, cabeceira 1-0. É. Fim para o controle? Então, gol no 3-1-6, pode prosseguir, tá 2-0, a partir de tato. Informativo, 2 mil pés está autorizado, gol no 396, desce e mantenha, informa estabilizada. Informa que nós temos um tráfego com o meu 44, próxima posição duna, mantendo mil pés, o mesmo não irá interferir na sua aproximação. 7, obrigado, é só 2 mil, acho que é estabilizado, gol no 396. No meio, decola o 09, controle 120, decimal 8. Certo, obrigado, bom momento. No 2067, quando pronto, devido a decolagem, vento 120, grão 5 nós. Iniciando então, 30 decolagem na 0, gol 2067, obrigado. 2 Salvador, bom dia, gol 1867, está pronto para passar. Gente, gol 1867, observe corrida da aeronave companhia, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, gol 1. Olá, azul 4167, pronto para táxi. Problema 26, alterna Ribeirão com 4:20 da tarde. Azul 167, com por gentileza? Pronto, táxi 126, POB, alterna Ribeirão, com 4:20 de autonomia. 4167, táxi autorizado até a saída do pátio 3. 743, 4167. 3804, ingresso Juliette, portal meia dúzia. Juliette, para meia dúzia, 3804, obrigado. Caso da Vibra Alfa alinhada e decolar, pistão 1-7, vento 1-30 graus, 8 nós. Gol 2067, decola aos 11, controle 1-20, decimal 8. Tocando 208, boa tarde. Tá, é o azul 277. O azul 2790, destino é Lençóis, paciente da máquina no 43. Azul 2790, boa tarde, Lençóis, nível 200 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida MOM, VATAP, conforme rota do plano. 5145, transponder, controle 120, decimal 8. Ok, copiou o nível de voo 200, decola da 1-0, curva esquerda, MOM, VATAP. 5145 a transponder e 1208 o controle cotejou hoje o 2790. 2790, correto, sem para posicionamento. Gente, vai chamar o azul. Posteriormente, em mais 10 minutos, teremos outro. O senhor inicialmente irá manter 1000 pés e aguardará para a junção. 5? É mais ou menos uns 3 minutinhos, só para subir, tirar uma foto aqui e daí eu já regresso. Gente, mantenha 1000 pés e aguarde para a junção. Tá no 1000 aguardando só na junção. Controle, solta a foto aqui, solta mais. Felipe Papa Mike, prossiga. Felipe Papa Mike, Felipe, estou 055, vindo 055. 055, eu estou autorizado. 055, autorizado. O que eu ligo, 2067? O 2067, prossiga. Passei um pouquinho afastado a roda aqui para a esquerda, para evitar uma formação aqui, coisa rápida, coisa de 5 milhas. E depois do time, estou autorizado, Val, Lida. Depois o Leda direto, do 2067. LS, Golo 3, 9-6. Golo 3, 9-6, 3, milha marca 2, externo, completizado o procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, boa. Controle, Golo 2-9-5, agora vamos positivo. Sente, Golo 2-5-5. Segundo quilo. Controle, Papa Romero, Índia November Alpha, decolou da 97, corredor Axé, acessão no PPR. Índia November Alpha, aguarde. Vamos, Índia Bravo. Na torre, quanto o senhor? Previsão de quantos minutos? 3 minutos? É, mais ou menos aqui, eu vou aprovar mais ou menos até o farol da barra, prosseguir para o farol da barra. O senhor me autoriza? Autorizado, 3 mil pés de ascensão, agora para 3 mil pés. 3 mil, está iniciando, Bravo. Prêmio 141 na guarda. Índia November Alpha, mantenha-se em agressivo visual, 1000 pés, corredor Axé, informe através do farol da barra. 1000 pés, Axé, informe através do farol da barra, Índia November Alpha. 1255, desse mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1014. Desse mantenha 2000 pés, 0425. Xené 6141, na sua identificação, via chegada bom, desse mantenha 4000 pés, ajuste de altímetro 1014. Via chegada bom, 1014, 4000 pés, Xené 6141. É, controle Salvador, boa tarde, com 867, na Arbor, Elefa, cruza 2000 pés, solicita para o de Elefa. 1867, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360, via saída Arbor, não está autorizado, vai Elefa. Mantenha subindo, Golo 1847. Azul 5048, na escuta. Na escuta. Azul 5048, desse mantém o 050, via chegada à Mare, o metro 14. Descendo via Mare, descendo para o 050, Azul 5048. Pro Azul 4089, ponto 0, 520, próximo. Gente, mantém a 2-1. Mantém. Se junta ao centro Recife, moto para a área do centro, aguarde um instante. Ok, obrigado. Meia foi a posição Abuco. Roda Abuco, está 3-2 no meio. Índia Bravo. Na tua, Bravo, senhor. Ok, o tráfego agora está próximo à duna, descendo para 2000 pés. Eu necessito que o senhor ou desça ou prossiga para a linha do litoral, a fim de permanecer a ascensão a 3000 pés. Ok, senhor, vai prosseguir para o litoral, próximo a Ondina. O tango, Índia Bravo, senhor. Bem, aqui. controle, é o Gol 255, após ter usado autorizado ILS Whisky? Afirmativo, após ele irá voar o Serra Victor 366, descendo agora até 2.500 pés, informe estabilizado no final do procedimento. Ok, descendo para 2.500 pés, após pelo Serra 366, informará estabilizado, 255. 396, boa tarde, taxista Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, boa 396. 73216, Monumento. Salvador, boa tarde. 4167, observa o corrido da aeronave, companhia, ali mantém. Eu matei, 4167. O Papa Papa, que veio Papa Mike. Oi, Papa Mike, prossiga. Já podemos voar no de 045, dentro da camada. 045, deixa eu matar 045, aí eu vou visual. 045, você veio e papa mais. Foram 255. Prossiga. Como travo, a posição agora é de 1 hora, 8 milhas, mantendo a linha do litoral, passando 2.500 pés em ascensão a 3.000 pés, o meu 4.4. E não irá interferir na sua aproximação, pode ser que eu veja mas não irá interferir na sua aproximação. Informe estabilizado só se você tiver TLS Whisk. Ok, visual com fraco do Piquet, informará no ILS Whisk, o 255. O 2067, chama o centro Recife, 1251, na alterna, 3325. 2513325, boa. Controle Salvador. Boa tarde, Azul 4089. Guarde, Azul 4089, prosseguindo conforme a autorização da torre. Salvador, 255 foi estabilizado, ILS Whisk, dá no zero. E complete final, ILS X-Ray, chame as 2-1-8-9-5. 3-8-9-5, 255, grato. Tango de Abravo, controle. Na tua, Tango de Abravo, para avisar uma aeronave. Ok, temos mais outra aeronave em aproximação. Agora sob vetoração, vou ir na proa 1-4-0. Seu limite é 3 milhas nessa proa. 1-4-0, vai o Bravo. Turno 67, livre decolagem, 120 graus, 5 lanes. Decolagem, 467. Dessa via para 2000, ajuste 1014, livre LSX-Ray, informe localizador. Vamos lá no localizador do X-Ray, o azul 5048, descendo para 2000. 1867, passa 180, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. 1288, 1253, 1867, boa tarde. Boa tarde, o secundário é 1353. Ok, 1353, obrigado. Para o táxi 2759, temos 3 horas de autonomia, 81 a bordo, alterna Galeão. Galeão 04 no 67, 43.2 Índia, 18.5 Torre, 1014 QNH, 2759. Coordenação, na escuta para o regresso. Senhor Salvador, boa tarde, azul 4167, Adael. Azul 4167, sumou nível 340 na saída da El. Daí o 340, azul 467. Pode voar, Mote vai dar presente, 467. Mantém o perfil ainda da saída, aguardando coordenação. Controle, o Papa Papa Green, Papa Mike. Prossiga. O Papa Mike solicita aqui o 035. 035, está autorizado. Papa Mike, 035, autorizado. Xanem 1141, controle. Prossiga, 1141. Detoração para sequenciamento, curva direita. Vem na proa 220, limite ao localizador. Esse é redução para 220 nós. Direita 220, repito para 220 mais, repito a loca 1141. Azul 467, falando que está mantendo a prova para evitar formações, 220 por 10 milhas. Remodulou, foi 4167, confirma. Firma. Ciente do desvio, 4167, após a tônica, pura de leda. Eu estava pura de leda, azul 467. Azul 5048, autorizado sinal e alerta que se rei, enquanto estabilizado. Camarada estabilizado no X-Ray, 5048. Dá media brava, mantenha este setor, com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para o local de sobrevoo. Bola 255, solo 25, próximo direito 211. Direito 211, 255. No retorno para o local de sobrevoo. Aguardando, bravo, senhor. Pode descer o... continuar descendo 141? Desça até 3 mil pés, ajuste 1014, curva à esquerda na proa 200, limite ao log. 200, 3 mil pés, 1014, 6141. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, pro 2, 255. Guarde. Xanair 6141 para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 130, desça para 2000, informe estabilizado. 130, desça para 2000, informe estabilizado, 6141. Controle azul 5048, está estabilizado o localizador. 048, passa a Duna, complete final, ILS XR, torre 118-95. 118-95, azul 5048. Azul 4089, vai passar o nível 180, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, azul 4089, bom domingo. Graças a Deus. Posto autorizado fixa no 0, 1 no 0, 0 grau, 069. Civil posto, azul 5014. Qual altitude está mantendo? Mantendo 3.400, senhor, exato. Nessa altitude está autorizado, retornar para o local de sobrevoo. Entendido que autorizado, está prosseguindo o tango, ainda para lá. Isso, autorizado, retorno, salível altitude até 3 mil pés, ok? Ajuste 1014 agora. 3.014 está ajustado. Salvador, bom dia, azul 2759, passando 2800. 2759, bom dia, contato radar, suba ao 300, saída da árvore. 300, azul 2759. Xané 6141, iniciei a redução para aproximação. Vai seguir tráfego Embraer 190, 5 milhas à frente na aproximação. Você está reduzindo para aproximação, Xané 141. Salvador Approach, good morning, Ocean 6320, 190. Canal 6320, clear, party arrival, descend and maintain flight level 050. Descend and maintain flight level 050, could you confirm our position in relation to the sequence? It will be number one. So can we fly direct to Duna? We will fly direct to Itapi, in a second. Direct to Itapi, Ocean 6320, thank you. Xanem 1141 no complete final, e LS X-Rate 21895. 118-95, 1141. Oi, Salvador, Xanem 1141, estabilizado no localizador. 1141, número 2 na aproximação, aguarda a fita lista. Número 2 aguardando, 6141. Excelente, serve abraço, 5 minutos. E aí, papai, Mike, controle. Mais, foi direto rotatória, autorizado altitude de tráfego 1500, ajuste 1013. Boa direto rotatória 1500. Juliette aqui, informação Mike confere, autorizado ele é o 060, decola da pistão no 7, curva direita, saída coral, após segue via rota do plano. O controle 1208, aciona o código 0271, acho que a Juliette aqui. Juliette acho que o Juliette XR para acionamento táxi de decolagem, chama seu reduzido 95, que é legal no 0 no 4. Salvador 1278, seu B62, autonomia 4 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. Azul 2788, táxi autorizado, PAT 3, PAT 1 no Índia, quanto dispara 2895, 1014 ali. PAT 3, PAT 1 no Índia, 2895, ponto de espera, 2788. Área 125, decima 1. 25, obrigado. 7-6-1-4-1. Juliette. Minha alfa vai reportar antes para Juliette. Confirme. Fotos, 2759. Precisado voar alerta, 2759. Obrigado, Alerta. Azul 2790, solicita puxa e acionamento na 3 Lima. Autorizado, chama o táxi, Azul 2790. Chama para táxi, Azul 2790. Azul 5048, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, Alfa 3, Azul 5048. Boa tarde, Azul 2788, ponto de espera da 10, pronto. 2788, alinhe e mantenha 10. Alinhe e mantenha 10, 2788. Alinhe 1141, solo 32, próximo à direita, 211. 211, 617. 48, decolagem autorizada, pistão no 0, 1, 0 grau, 089. Decolagem autorizada, dama 0, 2, 7, 2. 4,000 feet, QNH 1014. 4,000 feet, 1014. Ocean 6320. Controle, é o Sam, ele é brabo? Precisa. Senhor, agora estou abandonando aqui a litoral. Pro litoral, vou manter 1.500 pés aí, 2.000. Até a próxima viação, senhor. Você vai retornar para Salvador com quem? Não, senhor, ainda não. Se eu for conseguir mais só sobrevoar lá uma avenida nova ali, para fotografar, e depois eu vou conseguir para Irimar, final Irimar. Ingresso então no litoral, motorizado descer até 1.500 pés, não é, Emílio Bravo? Manter no litoral. 1.500, pode prosseguir a 1.000, a 2.000 aqui, senhor? Nessa altitude que eu estou permanecendo? Com 2.000 nessa altitude eu tenho um tráfego de aproximação, a separação fica abaixo do previsto quando a aeronave interceptar o ILS, ok? 1.500 está autorizado. Ok, senhor, 1.500, então é Emílio Bravo, senhor. Azul 2790, táxi autorizado até a saída do Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Gente, até o Pátio 3 vai reportar para ingresso no Pátio 1, Azul 2790. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788. 788, contato radar, submantenha 150 via saída Momo. 150 via saída Momo 2788. É que você aí, Papa Mike, já avisou o Coroda? Sim, Papa Mike, visual. Chame a torre, 1895. 1895? Isso, 1895. Chame a torre, 1895. Oi, boa tarde, é o Papa Papa aqui, aí, Papa Mike. Papa Papa X-Ray, Papa Mike, final 17, autorizada. É o... Quem é esse Papa Mike, final 17, autorizada. Zero, descendo e mantém 2000, clear ILS X-Ray, runway 10, report established localized. Zero, 2000 feet, 1014, clear ILS X-Ray, report established, ocean 6320. Foi meu tipo de equipamento aqui para o Mike? Serra barra já. Gente. Tráfego de Salvador, tá 3805, box 06, ciência da Mike, cópia Guarulhos 340. Tá 3805, Mike confere, autorizado Guarulhos 340, via Ampazulu no 0 até Taubaté. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, Ventor do 190 até Taubaté. Decola no 0, curva à direita, da El, Leda, Motiva. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. A 3805, cotejamento correto, posição 62, chame para pushback acionamento. Chamar a outra 3805. Decola o outro 2790. Emília Bravo, controle. Na toa, controle, Emília Bravo. E nesse setor desça para 500 pés, aguardando para conseguir a altitude desejada, ok? Além de tráfego na aproximação da 1 a 0, temos tráfego previsto para decolar da pista 17 com curva à direita. Sim, senhor. Ok. Vai manter 500 pés, voltando de abraço, está descendo. Salvador, 3144, autorizado chegada à mar e desse mantém a nível 050, vigilância. Autorizado, Itaque. Mike, você chama Mike, posto autorizado, pistão no 7, 140 graus, 0790. Tudo autorizado, foi para o Mike e foi para o Mike no final. Controle é o caminho de abraço? Sim. Autoriza a prosseguir aqui até a próxima ao shopping paralela, nesse setor que eu estou? Negativo, mantenha o litoral, aguarde a passagem de tráfego na aproximação final da 1-0, guardando a autorização para prosseguir. Ok, vai aguardar a passagem do tráfego, tamo de abraço. 2790, decolado 238, 120, decimal 8, confirmando os transponders 51 no 45. 1-45, tá certo. Azul 2790. Azul 2790, autorizado via saída Momo, suba para o nível 200. Momo 200, 2790. Tango Alpha, VHC, alinhar e manter a pista na frente. Establish ILS Extreme Runway 10, 6320. Ocean 6320, contact the power on 118.95. 1895, Ocean 6320. XC Papa Mike, Solos 40, backtrack autorizado na pista. Livra na segunda à esquerda, taxiway Oscar. De aproximação da 10. Ok, tá ciente, visual com aeronave, ou tango de abraço. Morning, Ocean 6320, establish ILS X-ray 10. Ocean 6310, continue approach, wait for landing clearance. Continue, Ocean 6320. Controle, eu falo a Papa aqui, Papa Mike. Prossiga. Sim, Papa Mike, eu torre, prossiga. Esse 4-5, já corri esse 5. 4-5 tá sem vaga. Pode ir pro próximo? Pro próximo, afirma. Próximo taxi é à esquerda, taxi é Oscar. A retaguarda também? Clear to land runway 10, 140 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Ocean 6320. Autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra para o setor norte do campo. Setor norte do campo está autorizado, está prosseguindo o tango e de abraço. 2788, voe direto Paulo Afonso da Presente. Direto Paulo Afonso da Presente, 2788, obrigado. Juliette 6, decolagem autorizada, pista 17, 140 graus, 069. Siga. O patamar de condução, apoio para aéreo, transporte, motor? Gente, condução ou combustível? Certo, condução é para quantas pessoas? Tipo de combustível? Avigás, ciente. É gasolina ou querosene? Ciente. China 6320 on the ground is 44, departure correction. On the ground is 40, ground 121. Okay, we will leave on next on right, and contact ground 121 this morning. Batango, Oscar Angelé, que você decolou os 44208. 208, X-ray. Controle Salvador, muito boa tarde. Batango, Oscar, Juliette, X-ray, decolador 17, precisa da coral. Oscar Juliette, X-ray, contato radar, suba nível 060, precisa da coral. 060, coral, Oscar Juliette, X-ray. Controle Salvador, muito boa tarde, Abono 964, tendo a informação mais. Abono 964, autorizado, chegada Mari, vê se mantém a 050. 050 no perfil da Mari, Abono 964. 3144, vê se mantém a 2000, ajuste na 094, informe localizador, livre ILS-QR, pistão na 0. 2104, reportará na 0.